この番組はアニメフォーサスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Tキャスト。 Oi, eu sou o Jichan e o Ixinxin se deram 3 por 1 real nos Bakufu. Olá, aqui é o Darkone, se eu descobrir que saia cheia é foda pra c***. Oi, aqui é o Luan e o Darko não tem preparo físico nem pra jogar Wii. É verdade. cala a boca e cadê? Você tinha uma mensagem pra mandar pra alguém? É só que meus braços estão doendo? Se ele fosse nadar no Wii, ele morria afogado. São só meus braços que estão doendo um pouquinho, não tem culpa, você tem preparo físico nas pernas. Tá, mas você tinha um recado pra alguém. Música romântica, por favor. Olha só, tem que ser muito legal, porque a gente tá na apresentação, o pessoal tá ouvindo, então, por favor, sem baboseiras. Ok, música romântica. Desde a primeira vez que eu te vi. não, corta a música. beijo do Darko, beijo pra você e te amo, beijo do Gordo. Ele tava tremendo. É, beijo pra Ra também. Eu tremo o tempo inteiro. Gente, tudo bem? Mais um JCast aqui. E hoje o assunto é bem legal, é um assunto completamente, não é escalafabético, porque agora eu descobri que é escalafobético, mas também não é escalafobético, é um assunto de utilidade, é um assunto histórico, na verdade. É, e a gente tá com um convidado aqui hoje, né? Exatamente, ele, um link ao vivo diretamente do Nihão. Fala aí pra gente, Fujiro. Admite, dozo yoroshiku. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Arigatou gozaimasu. Utilidade para este programa. Sushi wa totemo oishii da ne. Vocês, obrigado mesmo. E esse foi o Futiro comigo, com o nosso amigo. Muito legal ele, gente. Ele tem uma grande história, né? Porque ele tá sempre nos melhores momentos, nos melhores acontecimentos do mundo. É, ele é um grande entendedor de tudo. É muito bom ele, cara. Ele é um grande entendedor de tudo. É aquele na que verdade, só precisa um pingo. Ele presenciou todos os fatos históricos que ocorreram até agora e todos que irão acontecer. Pra você ver, hein, como o negócio é bom. Os nossos contatos aqui, tá pensando o quê? Pois é, filho. O negócio tá bom. Então... é isso aí. O programa do JCast de hoje está maravilhoso. Você que gosta de história japonesa vai adorar. Você que não gosta vai começar a adorar agora, porque tudo aquilo que você teve preguiça de ler, você vai saber aqui de uma forma muito divertida. E os e-mails são ótimos. Os e-mails estão muito ótimos. Cada um superando o outro. Impressionante. Vocês são o máximo e continuem mandando mensagem de voz. Finalmente, hein? É, finalmente. Finalmente mensagem de voz. É, e bem, pra quem não conseguiu usar o Google Talk, tenta mandar em anexo. A gente ainda pede pra tentar usar o Google Talk, mas se não der, em anexo a gente aceita também. Já fizeram isso, inclusive, deu bastante certo. Mas o que teve de gente mandando mensagem de voz muda... Eu nunca vi isso na minha vida. Mensagem de 0 segundos e mensagem de 3 minutos mudos. Nunca vi isso, cara. Os pockets programas, impressionante, cara. Enfim, né? Fazer o quê? Qualquer dia a gente contrata aí um Showa pra trabalhar em algum lugar na sua fazer cidade. Fazer leitura labial da mensagem muda. Exatamente. Então é isso aí. Vamos aí para os nossos... vamos para os e-mails. Eu que falo isso. Eu quero falar. Vamos? Tá bom, fala. Tá, vamos para os e-mails. Drogas, chame Rox. E-mails, né? Ninguém tem dúvida que são eletrônicos. Que legal. Então, gente, os e-mails são muito legais. E vai ter um dia que eu vou falar que os e-mails são horríveis? Será? Eu não sei. Será? Porque eu tenho que sempre falar que os e-mails são legais. Vocês são legais, é por isso. Então, os e-mails estão legais. E vamos começar lendo os nossos e-mails. Então vamos lá. Bem, o primeiro e-mail que a gente vai ler aqui é do Henrique Almeida. Primeiramente, queria dar os parabéns à equipe aí do JCast e ainda dou uma sugestão. Sinceramente, queria que vocês falassem um pouco da aceitação dos pais com os animes e com os amigos otakus, como os meus. Acho que a gente já falou um pouco disso quando falou do Fantástico, né? É, com certeza. É, né? Isso acontece com pessoas estranhas, né? Quem um dia passou por isso, né? Enfim, né? Você não precisa nem soltar, é só você ser estranho. Exatamente. Mas ser estranho é pré-requisito pra soltar? Digamos que é um atributo, assim. Você adquire, entendeu? Enfim. Okay. Anyway. Sejam um otaku normais, não tem problema, gente. Aí acho que isso não acontece com tanta frequência. Bem, o Thomas Alves... posso falar o que o Thomas Alves falou? Tá bom, o que o Thomas Alves falou? Obrigado. O Thomas Alves falou o seguinte. Alô, JCast. Sou Thomas L. L. Alves, de Florianópolis. Simplesmente incrível. Muito bom mesmo. Realmente muito legal. Espero que vocês continuem. Isso é sobre o JCast. Espero que vocês continuem com esse programa por muito tempo, pois é realmente muito bom. Também sobre o JCast. Pena que eu não tenho microfone no meu PC pra poder deixar uma mensagem de voz. Disque, é só disque, comprar, disque. Bobo. É, tisque, tisque. O que é tisque, tisque? Eu não consigo entender isso. Ah, é? Nossa! Alta descoberta. Você não sabia, cara. Nada a ver, tisque, tisque. Não tem nada a ver com ele. Ó, ele não sabia. Ó, tisque, tisque. Nada a ver, cara. Olha, ele falou mais. Adorei o fato de vocês falarem de Visual Kei, já que sou um grande admirador do mesmo. E adoro o som de Malice Mizer e Psycho Lechema. Só achei que vocês deveriam ter explicado melhor o que é Visual Kei, porque ficou meio confuso. Aqui em Floripa não existem muitas pessoas que conhecem ou gostam de Visual Kei e J-Rock. Mesmo mangá e anime aqui é mais modinha do que gosto, na verdade. Enfim, ele falou aqui bastante coisa legal e também queria pedir que a gente mandasse um beijo pras amigas dele, a Juliana Chan e Letícia Chan, que vai ganhar um beijo de cada um de nós, não é? É? É. Então, Juliana, um grande beijo para você, entendeu? E Letícia também. É, como vocês gostam de um beijo de mais ou menos de esquimó? Com nariz, ó. Pronto. É, já que falaram que eu tenho que mandar um beijo pras duas. O Diego tá tão saidinho hoje. Ah, é, enfim, são os e-mails que eu tô recebendo. Enfim, né? Tudo bem, é, então e outro um beijo. Detalhe importante, ele pediu pra avisar o seguinte, você aí, avisar as amigas dela, Juliana. É verdade, Juliana, é verdade. Juliana e Letícia, presta atenção no seguinte, hein. Olha. Quem ouve Malice Mizer não quer dizer que são gays, cara. Só são um pouco estranhos. É, não, são eu, um pouco estranhos. Eu ouço Malice Mizer e não sou gay. Mas é muito estranho. O Diego ouve Malice Mizer e eu ouço Malice Mizer. Peraí. O que o Leon aqui assim? Falou pra gente? O que, que o Leon falou muito, pra gente? Eu não Fala gosto aí. Muito de Malice Mizer. Vai dar. Olha, é o Leon de Brasília. Quem é Leon? Eu não conheço o Leon. Olha, mas ele te conhece. Eu tenho dúvida se você não conhece o Leon. Eu não conheço o Leon. Ele pareceu um tanto quanto íntimo. Não, eu não conheço o Leon. Olha só, ele disse: cara, eu sou o tio do Yaoi aqui em Brasília. Anyway, eu amei o JCast e o segundo, nossa, foi muito bom. E Jichan, qual o seu nome real? E me manda uma foto sua, porque você tem uma voz muito sexy. Olha só, não tenho uma voz muito sexy, tá? E são tudo calúnias, tá? É, tio, eu tava falando muito nos comentários sobre isso. Eu não falei disso, cara. Não, você não falou, tô dizendo que nos comentários estavam falando bastante sobre... Pois é, cara, gerou aí um conflito internacional. Sua sexualidade, é verdade, tá? Eu vou fazer depois um JK especial sobre isso, vocês acham que... Eu acho que você não merece tanto. Ah, que merda. Que droga. Manda e-mail de voz pedindo. Mas você não vai se revelar, tio? Pode ficar tranquilo que vocês vão ter um furo de reportagem e eu vou fugir de casa logo depois. Ah, claro. Não vocês vai, vão gostar, que ele vai aparecer no Fantástico. Não vai ser agora. Nossa, a sexualidade dele vai ser revelada no Fantástico. Não, em respeito ao Fudiro comigo, entendeu? Nós vamos manter um nível aqui, porque ele não tá aqui pra ver certas coisas, não é verdade? E outra coisa, o Leon veio, quer dizer, não se contendo, além de dar uma cantada no Diego, né? Ainda quis corrigir, falou assim. Perceba a indignação na voz do Diego. Olha que voz sexy, presta atenção, Leon, olha só. Olha a voz sexy aqui, olha. Segundo as suas informações, Visual Kei não é linguagem visual, e sim linhagem visual. Só que eu devo te dizer uma coisa bem sexualmente, olha só. Linhagem visual, esse é sinônimo de linguagem, que é sinônimo de estilo. Se você for no Wikipedia, que é a sua fonte muito secreta, você vai encontrar o seguinte: Visual Style. Então, linhagem, linguagem, style, tá no mesmo. É, Leon, não desista, porque todo esse ódio no coração do Diego é um modo de se proteger dele. Continue tentando, continue mandando e-mails que ele gosta. É, tente mais uma vez. Só uma pergunta. Foi bom pra você? E o próximo e-mail é da Yukimun. É, toque isso logo, vai. Yukimun falou: e aí, tiozinhos do JCast? Tiozinho, sabe o que? Eu vou dizer que é tiozinho mais tarde. Então, quando a censura... Então... Mais uma vez, eu estou escrevendo sobre a matéria que vocês divulgaram. Eu adorei, eu aqui prometo mandar... Ah, ela prometeu mandar uma mensagem de voz. Só que... Ela não conseguiu mandar uma mensagem ela de voz. Ela inclusive tentou mandar, só que foi mais uma daquelas mensagens de 0 segundos que a gente recebeu. Ela mandou uma mensagem de 0 segundos linda. Enfim. Tocante a mensagem dela. Chorei. É. Ela sim tem a voz muito sexy. Ela tem. É linda a voz dela, né? Ah, o Leon, partidão, hein? Enfim. É, o Leon não gosta muito disso, eu acho. É. Enfim. Não vamos alegria, cara. O Leon não coitado. Gosta da maçã. Como assim? voltar a ler o e-mail dessa menina. Então, ela disse que a gente poderia falar sobre J-Rock, sua desvalorização no Brasil. E ela começou a criar o peixe beta dela numa bacia. E ele tá se rebatendo, mas acha que tá, ela acha que tá gostando. Com certeza, os peixes adoram bacias coloridas e verdes, principalmente. É. A Natalia também mandou um e-mail dizendo: olha, vocês leram meu e-mail, que legal. Asterisco, underline, asterisco. Que é um smile, né? É, então, que não era pra ser lido, tudo bem. É, e falou que o Supla canta música que fala Japa Girl, que é o Green Hair. E disse que já sabia da história do Kiss lá, que copiou os Secos e Molhados, a mesma história. E perguntou por que é que não tem nenhuma menina no J-Cast. Por que não tem nenhuma menina no J-Cast? Perguntou Luan, Luan, por que não tem nenhuma menina no J-Cast? É, bem, porque nenhuma delas concordou em participar junto com a gente disso. Mentira, a gente nunca perguntou pra ninguém se queria perguntar. É, a gente nunca perguntou pra nenhuma menina. É verdade, vamos providenciar uma menina bem, só por isso. A gente já tem algumas pretendentes, né? Vamos analisar então. Luan, desce lá e vê se tem alguma passando na rua e chama. É, vem. Pera aí. Então. Muito boa a pesquisa de campo, mas acho que as pessoas de São Paulo são mais abertas a visões diferentes do que os cariocas. E não é preconceito, porque ela é carioca. Bem, né? É isso aí. A Thalita mandou um e-mail dizendo: Kombanha, JKS. O quê? Kombanha. O que vem ser por Kombanha? Calabanga, você não é. Anyway, né? Vamos lá. Achei criativo, Kombanha. Eu também, então. Kombanha. Será que ela sabe o certo? Eu creio que sim. Eu também. É, provável. É, whatever. Tchau! Eu estou escrevendo para o JKS, asteriscos. Queria estar feliz, adorei. Eu estou gostando muito do programa de vocês, mas acho que está faltando alguma coisa. Mais uma que quer uma voz feminina no programa. Cara, impressionante. Por favor, se inscrevam para ser uma JCat. Nossa! Aqui a nossa JCat, gloriosa. Pra ter os seus 30 segundos de fama. Mentira, um minuto de fama você vai ter. Depois eu vou contar pra vocês como fazer pra se inscrever pra ser a nossa J-Cat. Então, ela falou que gostaria de indicar um anime, que é a Nana, o Shoujo, que ainda está sendo traduzido pelos fansubs brasileiros. É, a Nana é bem legal, né? Eu tô com o filme pra baixar, não vi ainda, não vi nada, mas Nana é legal. É verdade, 7 razões pra gostar de Nana. E é isso, o nome dela é Thalita, ela tem 15 anos e é de Ijuí, Rio Grande do Sul. Muito legal, e tá bom assim? Sim. E disse mais, Cafezinho é um programa de rádio gaúcho que realmente o JCast é a versão otaku dessa programação. No Cafezinho, os locutores parecem que vão sem ter nada programado e ficam falando sobre qualquer coisa, contando piada e falam sobre política. Uma vez até jogaram stop no programa, foi hilário. Eu achei isso incrível. Eu achei isso uma porcaria, eu não ouviria isso. Vamos jogar vamos jogar alguma coisa aqui, né? Vamos jogar tudo. Pique esconde, cara. Pique esconde no JCast, meu Deus. Inédito. Não percam. No próximo programa nós estaremos jogando Pixconde. E se a gente conseguir jogar Pixconde num podcast, a gente domina o mundo. Whatever. Impressionante. Anyway, gente, os e-mails foram mais ou menos legais. Não foram tão legais assim como podem ser melhores, mandem mais e-mails. Mas pelo menos tivemos algumas mensagens de voz. Né? Exatamente. Mandem mais mensagens de voz. E você tá curioso pra saber o que o pessoal botou a boca no trombone pra falar aqui? Vamos ouvir agora. Alô, galera do JCast, meu nome é Cleide Vieira Barbosa, sou de Teresina, Piauí, tenho 15 anos, adorei o programa de vocês, vocês são foda demais, cara. Ah, eu quero mandar um abraço aí pro grande amigo meu, Ney, e pro pessoal aqui de Teresina. Ah, Valéria, te adoro. Aí, falou, pessoal, tomara que o próximo programa seja melhor do que os outros. Falou. A Wikipédia diz: Cafezinho é um talk show da rádio Pop Rock 107 FM, Canoas, Rio Grande do Sul. O programa é um verdadeiro fenômeno de audiência, sempre com muita polêmica, piadas, briguinhas internas e outros. Quem quiser ver mais alguma coisa, vai em http://pt.wikipedia.org/wiki/cafezinho. Sem mais nenhum comentário a dizer, além de comam maçãs e criem peixes em bacias coloridas... Aqui quem falou é Lidice Weinberg, mais conhecida como Lika Chan. Eu sou a Maki de São Paulo, queria parabenizar vocês pelo programa. E, nossa, muito bom mesmo. Fazer um comentário do Visual K, que a senhora falou que ele pega muito, podia pegar muito mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, por exemplo. E acho que ela falou que está totalmente certo, porque aqui você encontra muita gente assim, andando na rua normalmente, assim. Esse aí no Rio tem, mas aqui tem bastante. O pessoal acorda 5 horas da manhã pra arrumar o cabelo, assim, é doideira, para. E também queria falar um negocinho que acho que é o Dichan que tava falando, escalafabético. Mas, gente, se vocês procurarem no vestibular, que merda. No dicionário, tá escrito é escalafobético. Que quer dizer, cadê? Esquisito e excêntrico. É, eu demorei, acho que eu tive que procurar em uns 3, 4 dicionários pra poder achar essa palavra. Que não é muito comum, então. Parabéns pra vocês aí, tchauzinho. Olá, pessoal da JCast, aqui é Tiro Bachar. Só quero dar algumas informações sobre a banda que vocês falaram aí, o X-Japan. A banda X-Japan foi formada em 1982. Antes se chamava X, só em 1993 mudaram o nome para X-Japan. O anúncio do término da banda ocorre no dia 22 de novembro de 97, quando Toshi anuncia que está abandonando a banda. Em dezembro é lançado o último álbum. Esse lançamento trouxe esperanças aos fãs de que a banda pudesse voltar, mas foi esquecida quando o guitarrista Hyde suicidou. Alguns fãs eram tão fanáticos pela banda que quando o Hyde se suicidou, fizeram a mesma coisa. Bem, pessoal do JCast, estou adorando. Tá muito show, muito hilário. E acredito que nas próximas edições seja muito melhor. Beijinhos. Bye bye, da Tirvatian! Senhor Piccolo, acho que deveríamos mandar um e-mail para o JCast. Não seja idiota, Gohan. Mas, senhor Piccolo... Devemos mandar uma mensagem de voz. Adicione alojcast@gmail.com no Google Talk. Mas, senhor Piccolo, eles estão offline. Não tem problema, idiota. É apenas deixar sua mensagem de voz. Ah, entendi. Senhor Piccolo, volte aqui. Os passarinhos cantam diferente aqui, né? É tudo muito incrível. Olha a roupa deles, cara. Olha as casas, eles são todas fudiro, de fudiro. Nani. Muito arigato gozaimasu. Pô, você tá trazendo... você trazer a gente aqui no período Edo. Fudiro, cara, muito legal. Você é demais. Ele é poderoso demais. Fudiro. A gente tá aqui na era nosso... Edo. É. Olha só, ele tem um guetá. Tem uma guetá. Uau, cara. Meu sonho é ter uma guetá, cara. Uau. Porque a gente anda e faz pack, pack, pack. Que legal, cara. O Goro Diamond tinha isso. É legal. Então, aqui tem... Onde vende aqui, Fudir? Eu não... Sabe onde vende isso? Wakaranayo. Ah, que pena. Eu queria comprar. Aqueles aceitam reais, não, né? Eu acho que não. Eu acho que não, é. Que idiota, cara. Muito legal. Olha os cavalos. Você nunca viu um cavalo? Ah, vi. Só no Brasil. Que... Cavalo japonês é diferente? Não sei, cara. Eles falam... Esse lixo é japonês. Esse lixo é japonês. Isso é o máximo. Enfim, cara, muito legal. É, chega de esquizofrenia, né? É, por quê? É tão legal se sentir lá em Edo. Quer dizer, enfim. Nós não estamos em Edo, nós estamos no Brasil, infelizmente. Tá, mas o Fudiro tá com a gente, daí? Mas o Fudiro tá com a gente. Ah. É, o Fudiro fez uma sessão de hipnose e a gente pensou que tava em Edo. Quer dizer, o Fudiro é uma pessoa que participa de tudo. O Fudiro é importante, porque ele é tímido, ele não fala. Ele é um bocado tímido, ele, né? Já, pra quem não sabe, claro que vocês não sabem, que vocês não estão conhecendo o Fudiro hoje, ele já é um amigo da gente há muito tempo e tá instruindo a gente, inclusive, pra esse tema, ele que tocou a gente. Uhum. Então vamos falar um pouco sobre isso. Enfim, Fudiro está nos maiores acontecimentos do Japão, ele esteve em cada um dos acontecimentos. Exatamente. E além. E além. E agora, inclusive, em todos os lançamentos, ele tá sabendo. Uhum. Entendeu? Ele tá sabendo de tudo. Fudiro, né, que é o muito conhecido... Lá, né? A gente aqui pode chamar ele só de Fudiro porque a gente tem intimidade com eles, né? Agora vocês têm que chamar ele de Fudiro Komiko. Fudiro Komiko-san. Exatamente. Senpai. Ou só Fudiro-san. Que ele já. Ele é muito tímido, ele não fala. Ele não fala com qualquer pessoa, só quando a gente pede. Enfim, né? O tema de hoje é um tema completamente bélico. Já ouviram falar de Bakumatsu? Não é um peixe. Não é um peixe. Não é irmão do Beta. Não é irmão do Bagre. Não. Bakumatsu é uma coisa que vocês vão entender daqui a pouco, que é uma história muito legal. Como eu disse antes, você que nunca teve saco pra ler a história do Japão, porque você imaginou que deveria ser muito chato com nomes estranhos e pessoas esquisitas, chegou a hora de entender pelo menos um grande episódio da história do Japão, que foi muito importante, pra, que é muito reconhecido hoje, né, entre eles. E que é super divertido. Que eu acho, essa época. Que eu adorei também. Uhum. Muito legal, foi muito legal mesmo. Quer dizer, antes de falar sobre o período, né, a gente vai falar, na verdade, sobre o Bakumatsu. Né, que foi todo o período, né, de conflito entre o Shogun, entre o Shogunato. O fim dos Shoguns. Exatamente, que vai culminar no fim do Shogunato. Uhum. Que o Bakumatsu foi a época, que é o termo usado para marcar a época do confronto entre o Shogun e os, aqueles que defendiam os interesses do Imperador. Em seguida aconteceu a restauração Meiji, né? Exatamente. Que pra quem assistiu... Shogun? Que Shogun? É de comer? É, pra gente poder explicar o Bakumatsu, poder explicar tudo... É de comer? Não, não é de comer. Não é de comer. Mas pra gente poder explicar tudo, a gente tem que dar um overall em cima disso tudo, né? É. E ninguém mais apropriado de dar esse overall do que o Fudiro. Grande Fudiro. Exatamente. Fudiro que era um daimyo, né? Ele era um daimyo, mas ele esconde o jogo, cara. Porque entre eles, lá, ele esconde o jogo. Mas olha a cara dele. Ele não mente, cara. Ele é, não cara. Mente. Cara. Fala. Finalmente. Fala aí, Fudiro. Sério. É. Anunciar. O Japão, no início do período Edo, era constituído pelo feudalismo. O feudalismo imperava. Os senhores de terra, os daimyos, tinham controle absoluto sobre suas terras. Imagine um fazendeiro, onde lá ele fosse a lei. Ele determinava o comportamento local. Vários feudos constituíam o território japonês. Tinha-se o imperador, que era a entidade de maior poder, mas não podia se negar à influência que os daimyos exerciam sobre o seu feudo. Eles criavam gado, fudido. Seishun no goroa daremo ichido kiri no na. Durante um determinado período, os daimyos se rebelaram frente às diretrizes impostas pelo imperador. Fudido, só porque você me ignorou, vou ficar te enchendo o saco de bideiro agora. Então, deixa o bichinho. Gente, vamos respeitar o Fudiro, cara. É a primeira vez que ele participa do programa. A gente não pode ficar. Mas ele me ignorou, Diego. Cara, ele é japonês, cara. E daí? Ele é infeliz, ele é triste. Ele não é infeliz, infeliz são os daimyo. Cara, ele é uma pessoa vivida. Vamos respeitar. Naze. Tá bom, falei. Naze. Zankoku na tenshi no yoni. Alguns dos meus amigos se queixavam pela falta de assistência do Império. Por quê? Por que eles estavam insatisfeitos? Faltava saneamento básico no Japão feudal. Eles não davam, o SUS não era bom o SUS lá. Zuto nemutei. Na verdade, não existia saneamento básico no período Edo. Aitai na, ainai na, setsunai na, kono kimochi ienai na, ienai no. Com a resistência por parte dos daimyos, instaurou-se a anarquia no território japonês. Visando restaurar a ordem em nome do imperador, três grandes generais, entre eles Tokugawa e Ieyasu, conduziram a anarquia ao seu fim, reunificando o Japão. Tokugawa e Ieyasu, contudo, ganhou um crédito maior diante dos outros generais. Por quê? Porque ele era mais esperto. Sempre esses malditos espertos. Eu odeio esses espertos. Cara, eu gosto de Tokugawa. Olha o nome. Tokugawa. Qual é o seu nome? Tokugawa, cara. Todo mundo vai pro chão, cara. Você tá com Gawa? Gawa? Como assim? Sei lá. Tokugawa! Ah, entendi. Parece que tá falando que você tá com Gawa. É verdade, cara. É verdade. Toda essa coisa de trocadilho, né? É verdade, o Fudiro nem sofre com isso, né? Tá com o quê? Tokugawa, cara. O Fudiro nem sofre com esse trocadilho. Não sofre. Né? O Fudiro, você tava com Gawa? Tokugawa-san. Tava com Gawa. Enfim, sei. Você... Foi aí que fudiram comigo? Fudiram, você chegou a conhecer... É verdade. Você chegou... Fudiram, você chegou a conhecer o Ieyasu? Vocês eram amigos? Ou vocês se encontravam mais ou menos, assim, só pra... No bosque? Embaixo das cerejeiras? Fudiram, eu acho que o Diego tá querendo chegar no seguinte ponto. Foi o Gawa que fudiram com você? Olha só, gente. Respeito, cara. Ele não tá aqui pra isso. Ele não tá aqui pra isso. Eu tô falando sério, ele não tá aqui pra isso. Sério, cara. Vamos respeitar. Mais uma vez, falando sério mesmo. Até pro bom andamento do programa, porque ele tá aqui, ele tá fazendo um favor pra gente, entendeu? Vai, Fudino. Continue aí, Fudino. Kokoro o soto, hiraite gyoto, hikio setara. Tokugawa Ieyasu, pelo seu desempenho, pela sua imagem, foi finalmente nomeado o novo Shogun. Quer dizer, o que é Shogun? O que é Shogun? Como que é Shogun? É pra comer? Shogun não era aquele Digimon? Não, não. Não era Shogumon. É o Jacomon, né? Jacomon, então o Shogun Jacomon. Que ele era vermelho e que a Sora é só. Não, é a Mimi. A Mimi até canta no palácio dele. Olha, não era o Digimon, cara. Naquela época não tinha Digimon. Como não? Ok, Fujiro, por favor, o que que eram os Shoguns? Em que época teve Digimon? Eu não sei. É, então. Fujiro, você já foi pro Digimundo? Já deve ter ido, gente. Vamos falar com ele. Tudo bem, Fujiro, o que são os Shoguns? Oshikara, Kitako no Miruyuwa. Shoguns devem ser comparados aos atuais ministros das Forças Armadas. Além disso, conduziam a política japonesa, editavam leis e regras de comportamento. Ou seja, ele era o máximo. Ele era. O máximo não, eu não gostaria de ter um cara querendo mandar em tudo, na cueca. Ele era o que eu vou Bush. Usar. Ele era o Bush. O Bush não manda na cueca que eu vou usar. O Bush é um Shogun? Quase Shogun, cara. Então, o que que o Saddam Hussein é? Ele é um... Era um Shogun? Também? É, só que no país dele. Todo mundo é Shogun? Então Lula é Shogun? Não, ele tem 9 dedos. O quê? E qual é a relação? Não, o Shogun é o ministro da defesa do Brasil. Ele que é o Shogun. Ah, o Lula é o imperador nome... que viaja. Qual o nome do nosso Shogun? Claro. Entendeu? O Shogun... Quem sabe? Hã? Qual o nome? Eu não sei o nome do ministro da defesa, não sei. Depois a gente vê o nome do Shogun, do atual Shogun brasileiro. Então, continua, Shogun. Desculpa, tá, ô Fudido? Eles estão impossíveis hoje aqui. Eu não tô impossível, tio Diego. Sureja, Miyageta Yozora no Hoshitachi no Hikari wa. Com a família Tokugawa à frente do Shogunato, o Japão se transformou tanto para o bem quanto para o mal. Kimi wa kimi dake shikai nai yo. Kawari nante hokage. E para japonês ver, o imperador era o símbolo. Mas quem tomava as decisões e decidia o futuro do país era o Shogun, e assim exercia um poder paralelo ao do imperador. Então o imperador era como a Rainha Elizabeth hoje em dia. Exatamente, eu acho isso. E o Shogun era o chato. O Shogun era o chato. Blair. Era, tipo assim, o Shogun era o Blair, entendeu? Que faz as coisas, que leva fama e tal, e a Rainha Elizabeth é a rainha, que vai morrer a qualquer momento. Coitado, então, Tony Blair é o Shogun, exatamente. Eu acho que deu pro pessoal entender o que é Shogun, né? Imperador ninguém tem dúvida, né? Alguém tem um acéfalo que não sabe o que é imperador? É, o imperador é meio que imperador. É o foda, é emblemático, enfim. Ele é foda. É aquele que anda com coisas penduradas, entendeu? Anda. Então, altar. Ele não anda, ele é carregado. Isso. Sabe aquela coisa todinha das cerimônias? É a Rainha Elizabeth, gente. Diego, que coisas penduradas o imperador anda? E se for uma imperatriz? O cabelo dele era totalmente... Totalmente Rainha Amidala, assim, entendeu? Porque ele era triste? Não! Ou porque ele fazia visual kei? Não tinha isso, mas... Quer dizer, era aquela cor, aquele cheio de frescura, aquelas coisas todinha, era o imperador. E o Shogun era mais claro, olha só, eu mando nessa merda, e não quero nada pendurado em mim, não quero cerimônia. Eu mando, vocês obedecem, ok? Ok, mas não era bem sobre isso que a gente ia falar, então vamos começar o assunto, finalmente? Exatamente. A gente só pode começar o assunto e depois explicar o que é Shogun. Agora que vocês já estão peritos em Shogun, o que é Shogun, vamos para o ponto alto do programa. O Bakumatsu, fim do Shogunato. Fim do Shogunato. Bakufu é um sinônimo de Shogunato. Bakumatsu é o termo usado para designar esse período, que foi o período Tokugawa. Depois de ter sido consertado com a versão do dicionário, ele passou a se policiar um pouquinho. Exatamente. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu ouvi essa semana o Diego repetir essa sentença. Qualquer que pergunta, sentença? Essa do Bakufu e do Bakumatsu. São sinônimos. É. Qualquer coisa que eu perguntava pra você enquanto a gente estava estudando, você Shogunato me respondia é sinônimo essa, de Bakufu. Por mais que não tenha nada a ver, sabe? Por mais que eu perguntasse... É muito legal isso. Enfim, o que aconteceu? Estava tudo bem no Japão, Shogun de lá, imperador de cá, todo mundo vivendo muito bem, muito feliz, até que os Estados Unidos pensou, poxa, aquela ilha lá, tem um monte de coisa, né, e eles não dividem nada com a gente. Ninguém sabe, não... Por que eles são tão tristes? Né? Eles ficam tão reclusos, o que tá acontecendo com eles? É, vamos lá fazer amizade? Por que eles não começaram com a gente? Vamos lá fazer amizade? Aí como eles resolveram fazer amizade? Eles pegaram... Deixa eu fazer o Perry. Tá, mas peraí. Tá, como eles resolveram fazer amizade? Eles pegaram vários navios enormes, cheios de canhões, E foram lá fazer amizade. Hello, my friend! We are here to be friends! Não. I came in peace. É verdade. Hello, my friends! Eu estou vindo aqui para fazer amizade com vocês. Vocês, japonês, não é? Vocês, pinto pequeno. Ah. Quem é você? Americano! We are americano. Boom, americano. E o que quer em minha terra? Conversar um pouco. Conversar sobre o quê? Sobre seu estilo. Ele é diferente. Seu style. Qual o seu problema com meu cabelo e minha roupa? Eu vou falar a verdade com você. Nós queremos as suas riquezas. Nós queremos os seus portos. E que vocês se tornem nossos amiguinhos. E conheçam as nossas riquezas e, enfim, amiguinhos. Pra que eu vou querer isso se... Hey, check it out, man. Ou você aceita, ou eu bombardeio os seus portos. Entendeu bem? Eu irei pensar um pouco. Então... It's not about pensar um pouco. Então, o nosso Perry Nigga Motherfucker falou, ó, seguinte... I'm gonna do a roulette on China. Okay, shut up your fucking mouth. I'm going passing by China. E quando eu voltar, se você não decidir, eu bombardeio seus portos. E aí, o Perry foi dar um rolê na China. Foi comprar tapete, foi comprar sei lá o que que vende na China. O que que vende na China naquela época? Não sei, cara. Tamagotchi, não. Não, Tamagotchi não. Ok. Enfim. Foi comprar um bonequinho do Naruto. Foi em Taiwan, porque lá era barato, né? Enfim. E aí ele foi dar uma volta na China. E o Daimyo e o Imperador e todo fazer mundo, amizade, né? Amizade com os chineses. O Japão chegou e pensou, puta que pariu, fudeu. E agora? Eles têm navios, eles têm canhões e, sabe, se eles atirarem, puf, afundam o Japão. Tá vendo? E vamos fazer amizade com eles. Não é? Quem pensou isso? Quem pensa? Ou seja, não foi o Imperador, foi o Shogun. Porque é, né? Quem pensa é o Shogun, que ele decide ali. O Imperador, até mesmo o Imperador, em toda a sua falta de sapiência, pensaria em fazer amizade. Mas quem se importa com o Imperador, cara? Cara, qualquer você que está ouvindo. Se alguém chegasse pra você com uma arma de fogo, apontasse na sua barriga e falasse, vamos ser amiguinhos, você pensaria duas vezes em ser amigo dele? Não. Eu não pensaria. Sei lá. Então, o Perry voltou. Depois de um tempo, ele voltou. Depois de um tempo. Quem tinha que pensar, pensou no Japão e decidiu um negócio lá que o Perry vai saber agora. E ele voltou pior ainda. Voltou com mais navio ainda. Yo, bro. Hey, come on. What about you? Que decidiu? Os portos estão abertos, alguns pra vocês. Oh, thank you very gozaimasu. Alright, we're coming, ok. Estou passeando, tudo bem? Japonesas, bonitas. Belo canhão. Obrigado. Bonitas japonesas? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Yeah. I wanna see the boobs. Wanna see the boobs? Japanese boobs. Eu morei ainda. Então, o que aconteceu? Os japoneses falaram, peraí, que história é essa? Como assim chega um bando de louro aqui, entendeu? Um bando de gaidinha entrando e avacalhando e pegando nossas mulheres. Que isso? Não dá isso, cara. Bagunça. Vamos fazer alguma coisa. Quem foi o responsável por essa abertura aí? Quem abriu as pernas pros louros? Peraí, e o imperador? E aquele velhote lá que não faz nada? O que ele tá fazendo? Ele tá sabendo disso, afinal? Eu não sei se ele tá sabendo disso. Só assim pra gente perceber que esse Shogun... Eles fazem o que eles querem. Tá vendo? Isso é coisa do Shogun. Não pode ser coisa do Shogun. Só pode. Aí... Maldito Shogun. Kimiwa seijitsu na moralisto. O Shogun, com pressão americana, abriu os portos. E a cultura do Japão começou a se transformar. A arte ganhou campo. E livros ocidentais começaram a ser traduzidos. Na verdade, Fudiro, já tinha alguns livros sendo traduzidos porque alguns portos no sul eram abertos para os holandeses. E aí eles traziam alguns livros e fizeram todo um pequeno tratado sobre medicina e anatomia ocidental entre os japoneses. Isso um pouco antes do Perry chegar botando... Legal isso, cara, legal. Botando bronca. Medicina, né? Enfim, né? Tinha Holanda metida lá, eu cheguei ali sobre isso. Tinha Holanda metida lá, os americanos, tinha a Rússia, tinha coisa também ali. Todo mundo queria Japão, todo né, mundo cara? Queria um pouco do Japão, das japonesas. Os boobs, japoneses. Nem são tão grandes assim, né? Mas tudo não bem. Não são, mas enfim, né? Aí, cara, pessoal, e agora? Como assim esses louros estão aqui mas pegando as mulheres? Mas não foi todo mundo, né, cara? Tem aqueles que o Shogun falou, eles dizem amém. tem aqueles que gostaram dos louros também, né? É, né? Tem gente que gosta de tudo. Enfim, as japonesas adoraram. É. Nunca tinham visto... Alguns japoneses também. Nunca tinham visto olhos de outras cores. Como que é você gerar e ver o cara de olho azul? Como assim? Eu acho terrestre. Deve ser muito estranho. Deve ser muito estranho. Como assim o cabelo dele é amarelo? Amarelo, cara. Eu acho que é por isso que o japonês gosta de botar em anime, é. Aquelas... É uhum. Porque o negócio foi tão grande que tá no DNA. O susto foi tão grande. O susto que até hoje. Impressionante. Eu nunca vi. Aí, o negócio é isso. Vamos fazer alguma coisa. Que essa merda não pode ficar assim, não. Como assim? Qualquer um que vai chegando, vai abrindo os portos e vai entrando. E a nossa cultura aí? E assim surgiu a ideologia de venere o imperador, expulsem os bárbaros. Que seriam os louros. Os louros, bárbaros. Todo mundo que aparecesse qualquer cor de cabelo lá era bárbaro. É. Menos eles. Se for preto, tá tranquilo, pode entrar. Entendeu? Aí, o que acontece? O cabelo for preto. Ah, okay. Repete isso que eu não consigo racista, vamos lá. O cabelo for preto. É porque o Luan fez um pra mim quando eu falei que... É, se fosse preto... Não, navios negreiros não foram pro Japão. É, tudo bem. Não tinha escravos no Japão. Na verdade, os navios negros, eles eram... Eu não tenho muita certeza. Então, se alguém souber e estiver errado, me corrijam. Mas eles eram navios negreiros. Eram navios negreiros que eles estavam sobrando lá e pegaram e levaram. Botaram um canhão, um monte de canhão nos navios negreiros. E... Navios negreiros? Não, não eram navios negreiros. Não eram navios de levar escravos. Eram navios de atacar... escravos. Ah, tá. Okay. Atacar tribos pra pegar escravos. Navios escuros. É, navios escuros. Escuros pela sujeira. Destroyers. Não, enfim. Então, aí vamos fazer alguma coisa. E agora? Surgiu a ideologia, os chamados Ishin-Shi-Shi. Como assim? Repete isso. Ishin-Shi-Shi. Ishin-Shi-Shi. Por favor, fica meio estranho. É porque é muito estranho, cara. Eu prefiro chamar eles de imperialistas ou de monarquistas. Ou de então, a partir de agora, quando a gente for falar desse núcleo, nós vamos nos referir a eles como os imperialistas. Pra vocês que assistiram Samurai X, aquele anime tesão gostoso demais, meu anime preferido desde que eu era moleque, é muito bom mesmo. No mangá, os imperialistas eram chamados de monarquistas. Mas pra gente, aqui vamos chamar... Que inclusive era pra quem a gente trabalhava. Mas nós vamos chamar de imperialistas porque é um termo mais correto. Mas por que imperialistas? Porque aquele pessoal falou assim, e o velhinho lá que tá esquecido? A gente tem que ouvir a voz dele. E o imperador, ele serve pra quê? Entendeu? Pois é. Vamos dar o poder pra ele que tem que decidir. Entendeu? É, o imperador não... O Shogun tá pensando que ele é quem? O imperador não pode continuar efeito ao instante, ele tem que servir pra alguma coisa. Exatamente, só pra ele, japonês ver. Entendeu? É, tem que não ter... Dá, não dá. Então, e o Shogun, entendeu? Mas outra coisa, só um parênteses, o Shogun não era vilão não, entendeu? Ele não era vilão. É, ele não era vilão. Ele... Mas as vices do pessoal que tava revoltado com ele. Dos que ficaram revoltados, porque não foi todo mundo. É, nem todo mundo, né? Ele era o inclusive, acho que não chegou a ser nem a maioria. É. Chegou a ser nem a maioria. Foi um grupo pequeno. Ocorreram batalhas isoladas. Né? Agora, não estamos gostando desse troço, o que a gente faz? Pega a plaquinha e sai na rua fazendo passeata? Não. A gente vai fazer barulho, entendeu? Make some noise! Enfim. Tipo o Sr. Perry. Ele incorporou o Niga. É, aham. Eles reagiram de várias formas, né? Teve o pessoal mais nervoso, que saiu matando um monte de gente. Teve o pessoal mais tranquilo, que só tinha o ideal e não fazia nada. E teve o pessoal mais ativista. Inclusive pessoas que estudaram fora, estudaram em Londres e nos Estados Unidos. Bota ativista nisso, né? Cara, imagina ver o pessoal da França, aquelas ideias iluministas, de liberdade. Pois é, né? E cai no Japão completamente feudal, uma coisa completamente tiveram filhos, tiveram japoneses que foram estudar no exterior. E voltaram cheio de ideia, né? Como todo mundo que vai estudar no exterior. Não sei também como eles conseguiram sair do Japão também, né? Porque pra entrar era difícil, pra sair como não, que era, mas estudaram depois que tava aberto já o negócio. Ah, tá. Abriu as pernas, é só jogar um bote na água. Levaram, foram com o Perry e foram, entendi. Uhum. Entendi. E o Perry lá, adorando, entendeu? Os louros lá se reproduzindo. Não, o Perry chegou e vamos abrir essa merda. Abriu e foi embora. Não tá nem... É, os Perryans, né? Os americanos lá, nos portos e tudo mais, não satisfeitos com os dois ou três portos abertos pra eles. Eles se juntaram lá por algum outro motivo lá com os holandeses e com os ingleses e bombardearam. Teve toda uma história também com uma guerra com a China, né? É, deve ter alguma coisa paralela, mas quem pagou o pato foi o Japão. É, e no final, mais portos abertos, mais pernas abertas. Isso, tudo por quê? Japão tava dando pra todo mundo. Tá, estava se sentindo a... Enfim, a devassa. Então, todo mundo queria um pedaço do Japão, todo mundo queria alguma coisa, e eles estavam revoltados. E a nossa identidade? Temos que fazer alguma coisa. Foi aí que os Ishinshishi... Os imperialistas. Os imperialistas fizeram sentido. Então, eles começaram a organizar uma forma de fazer o velhinho ter voz. É. Porque o imperador, ele precisa ter voz, ele precisa ser ouvido. Ele precisa, ele não pode ser mudo. Não pode ser mudo. Então, quem vamos é esse tal de Shoku? Atingir a pessoa que é responsável por tudo isso. Vamos escolher um bode expiatório. Quem é? Shogun. Decidimos. Vai ser o Shogun, ele vai cair, e é isso aí. Paralelo a isso, estava acontecendo outra cosita. O Shogun Tokugawa, ele resolveu juntar uma cambada de Ronin. O que são Ronins? Ronins são aquelas pessoas, são andarilhos, né? Geralmente... São samurais sem mestres. Eu não preciso explicar isso pra vocês. Certamente você já ouviu falar de Samurai X e certamente você já ficou uma boa parte da sua vida admirando Kenshin. Ah, ele é um andarilho, meu Deus. Ronin, Huroni, tem um outro terceiro nome que eu não lembro. Huroni. Todos eles são andarilhos, geralmente samurais ou... Samurais sem mestres que ficam vagabundando por aí e pegam trabalhos aleatórios e realizam trabalhos por dinheiro e tudo mais. E é bom saber que é muito legal pra gente ver, olha, eles são Ronins, eles são renegados, eles são Vegetas. Não, mas era muito ruim ser Ronin naquela época porque era um vexame muito grande. Né? Hoje em dia é cult, né? Hoje em dia é cult ser Ronin. Uh-huh. Agora naquela época, Ronin era uma pessoa sem honra, uma pessoa que... Uma alma vagando sozinha, né? Não serve pra merda nenhuma. Aí o que o Shogun falou? Pô, tem um monte de Ronin por aí, sem fazer nada, coçando o saco. O que a gente vai fazer? Vamos juntar esse povo todo. Vamos dar uma ocupação pra ele. Vamos dar. Tem que ter o que fazer, né? Olha só, você sabe escrever? Não. Você sabe, dirigir uma carrocinha aí? Não. O que você sabe fazer? Ah, eu sei bater Botar nos gente. Outros. Eu sei bater nos outros. Ah, que ótimo. É, e isso aí. Eles criaram um Roshigumi. Foi um grupo de uma cambada, mais de 100 Ronins. Só que foi o seguinte, ele chegou pra um Ronin lá, mais de confiança, e falou, ó, o seguinte, você toma conta desse troço aí pra mim. Olhou pra cara dele, viu que tinha cicatriz, falou, olha, você tem cara de vivido. Você tem cara de vivido, você deve saber o que fazer. Você é tipo o Fudiro. Mas então, um deles, um Ronin de confiança, tomou a frente do negócio, começou a comandar todo o negócio militarmente, só que ele era meio caído pra ideia dos imperialistas, né? O que, que ele fez? Meteu a faca nas costas do Shogun. E correu lá. Mas não foi literalmente, tá? O Shogun continua vivo. Continua vivo. O que, que ele fez? Ele falou pros Roninhos, ó, o seguinte. O Shogun tá querendo que vocês defendam ele. Mas por mim, vamos se embora agora pros imperialistas. Porque lá na aldeia onde eu moro... Desceu o Lá na aldeia onde eu moro, surgiu um boato, entendeu? Que o Shogun é responsável por tudo isso que tá acontecendo por aí. Por essa bagunça toda. Esses louros aí andando, pegando as mulheres da gente... É Shogun, isso é porque o Shogun fica abrindo a perna e fica concedendo essas coisas pra esses caras que vêm de longe, esses gaidinhos aí. O negócio é o seguinte, tô fora, entendeu? Vou lá pro imperador e vou proteger o velhinho. Aí todo mundo gritou, né? Au! Au! Au! Menos... Quem é Raul? Quem é Raul? Você acordou o prédio inteiro agora. Vocês assistiram 300 de Esparta, não? Ah, é, faz sentido. Enfim. Mas, menos 13 deles. 13 bateram o pé, não. Não vou, não. Eu gosto do Shogun. Eu gosto do Shogun, não vou não. Vou ficar aqui e vou pro barulho, entendeu? É, vai lá. Ele me deu essa oportunidade, é isso aí. Pessoas acreditam na gente. Tchau e benção. Ó, vai embora. Tchau. Boa sorte, boa sorte. Aí foram embora e ficaram os 13. O que, que os 13 fizeram? Foram dedar pro Shogun. O Shogun, você fica esperto, tu abre o olho, tem uma cambada aí querendo foder com você. Ó, Shogun. Mas não é cambada, eu sou o Shogun, cara. Eu sou o Shogun, eu domino, eu mando. Vocês estão aqui pra me proteger, se vira. Quero ver você dizer isso com 130 espadas no seu pescoço. Aí o Shogun falou, realmente, um negócio preocupante, né? Então vamos tomar uma providência. Aí eles infiltraram o pessoal lá no grupinho do Roshigumi. Acabaram conseguindo desassociar o negócio, ninguém se aliou a ninguém. E essa ideia do Roshigumi acabou. O que nasceu disso foram que os 13 que... Que continuaram, fundaram os Miburo. Também conhecidos como Shinsengumi. O nome Shinsengumi veio depois. Inicialmente eles eram os Miburo, os Ronins de Mibu. Mibu era uma área do subúrbio de Kyoto. E mais pra frente, o Miburo também pode significar, com kanjis diferentes, lobos de Mibu. Foi como eles começaram a ser conhecidos. Porque eles uivavam? Não, porque eles cortavam e faziam sangue jorrar. Aham. Ah, mas não são os lobos que fazem isso. Um monte de gente faz isso também. Gente, mas não, um monte de bicho. Lobos cortam e fazem sangue jorrar. Tá, depois do grupo formado, eles foram até a Izu, que era um dos seus. Falaram, ó, a gente tá sem nada pra fazer, a gente gosta do Shogun. A gente tá sabendo que tá tendo esses baderneiros aí. Esse pessoal sem nada pra fazer, esse monte de punk aí, querendo quebrar tudo. e a gente quer dar um pau neles, entendeu? É, então, por favor, tem como a gente poder policiar aqui outro? A pessoa, é óbvio que tem. Parece... Vocês são fodas, vocês matam aí todo mundo, então tá ótimo. Beleza, ó, é contigo mesmo, vai lá, ó. Só não suja muito, que dá trabalho tirar sangue. É. E aí eles viraram a tropa de proteção de Kyoto. Não tinha Coca-Cola naquela época pra lavar sangue. É, não tinha. E eles fundaram a tropa que começou a se chamar Shinsengumi. Que significa tropa de novos convocados. Algo mais ou menos assim. Eles começaram a patrulhar Kyoto e a matar todo mundo que tivesse muita ideia na cabeça. Sejam burros. O problema é... Os líderes eram meio bebum. Eles eram chegados na cachaça. Pois é, cara. Tem cada personalidade nesse grupinho. Também pra esse povo ficar... Esse povo andarilho ficar aí vagabundando, eles têm que ser todos psicopatas, né? E eles enchiam a cara de sake. No mínimo, eles estão no Japão, vão tomar o quê? Vodka? Então, eles eram tipo Jack Bauer, sabe? Eles não eram policial gentil, não. Que chegava, não, vai, segue aqui, velhinha, atravessa a rua. Não, não era assim, não. Era... Put your hands on, damn it! Put the sword down now! Morria todo mundo. Tava nem aí, não, ó. Não vai atravessar a rua, não, velhinho? Dava pesado em todo mundo, quebrava o palco todo mundo, e todo mundo ficou com medo deles. Damn it! Todo mundo ficou com medo do Shinsengumi, no mínimo, né, gente? No mínimo. Como caralho. Isso mudou? Aquelas caras de doido, né? Cada um pior do que o outro. Como isso mudou com o incidente de Kedaya? Fujiro, você estava no incidente de Kedaya? Ah, conosco. Estive lá, porém, momentos antes do incidente. Ah, você era o Ronin, né? Ah lá, ó. Eu sabia que você era. Fica andando por aí, tinha que ser o Ronin. Ele foi um dos que planejaram. Foi. Estavam planejando, né? Na verdade, né? Quer dizer, você vai ver, ele não fala não, mas a cara dele tá tô dizendo. Ele estava dentro de lá, do lado de Kedaya, sabia, vazou a informação, porque ele sabe de tudo, né? Vazou a informação e ele deu no pé. Por que você acha que o Fujiro acompanhou tanto a história e tá vivo até hoje? É porque ele tá sabendo as coisas antes, ele vê então, além, entendeu? É, né? ele não é que nem eu. Eu acho que ele tem um contato com o OVNI, que tem alguma coisa no Egito, não tinha uns ETs lá que ajudaram a fazer a pirâmide. Ele não era japonês? Mas lá no Japão também. Tem o que no Japão? Ele tinha uma entidade que falava pra ele que ia acontecer. Aí ele dava no pé e sobrevivia. E hoje ele era toma... Era o guru da locadora. Ele toma era esse... o ETzinho de lã? Ele fica com esses vidrinhos pendurados e é tudo elixir. O guru da locadora é demais, cara. Você sabe quem era o guru da locadora? Nós conhecemos uma figura que tem uma mãe que é mais segura ainda. E essa mãe, ela ia numa locadora e alugava filmes onde o carinha da locadora sabia de tudo. Ele era simplesmente o guru da locadora. O guru recomendou, vamos todo mundo fazer. O argumento dela, era sempre esse o argumento dela, sabe? Ela chegava falando, ah, não, isso é muito legal, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E por que isso é legal? Porque o cara da locadora me contou. O guru da locadora é demais, cara. Ele contava tudo pro Fudiro, ele move montanhas, né? Ele é o Shogun. Ele contava tudo pro Fudiro. Whatever. Shogun é uma coisa tão legal. O que aconteceu em Kedaya? Na verdade, esse grupo, os imperialistas, que é o Shishi, que são os inimigos... Você gosta desse nome? Eu gosto, muito legal. Que são os inimigos... Vão entender? Vamos. Tá na hora da revisão. Então, vamos lá. O Shogun, que era o cara lá que abriu as pernas, concedeu que os Shinsengumis policiassem Kyoto. Ou seja, virou a força, o guarda-costa, os guarda-costas, né, do Shogun, os Shinsengumis. Na verdade, Kyoto era a capital imperial. Iedo, capital, que atualmente é Tóquio, era a capital do Shogunato. Você tem ideia que Iedo era uma cidade menor do que... Minto. Que Kyoto era menor do que Iedo e a influência total era exercida em Iedo. Aliás, meu sonho é pra Kyoto, cara. Kyoto é uma cidade muito linda. Não, só quero ir pra Kyoto se todo mundo andasse como fosse antigamente. Ah, tá. Mas enfim. Aí, Shinsengumi então, vamos... Tipo jogo de videogame, vamos entender. Vamos botar um no Player 1 e um no Player 2. O Player 1 é... Shogun ou Shinsengumi. Player 2 são os imperialistas, que são os Ishinshishi, que são grupos que se juntaram, os daimyos, inclusive, de certos feudos que eram insatisfeitos. E Ronins também, né? Era uma suruba só, todo mundo tava nessa. Era um monte de gente, fazendeiro, todo mundo. Então, todo mundo parou e falou, ó, vamos lutar? Vamos. Você sabe lutar? Não. Eu te ensino ele rapidinho e vamos pra lá. E é isso aí. Lá o pessoal, os imperialistas juntaram os daimyos lá dos feudos que não gostavam das decisões do Shogun se rebelaram e vamos chutar o balde mesmo e vamos todo mundo lá fazer um estrago em Kyoto. O que eles estavam fazendo em Kedaya? Eles estavam pensando, pô, tá bom, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Mas o que a gente vai fazer? Aí eles olharam pra parede assim, viram cara de madeira, Aí pensaram, pensaram, até que um deles acendeu um cigarro. Vamos tacar fogo. Não tinha cigarro naquela época, gente. Tinha sim. Em Samurai X, o Saito fumava cigarro. Por que, que naquela época não tinha cigarro? Então, enfim, voltando ao assunto, vamos botar fogo. Qual marca do cigarro dele? Ah, não sei. Então, Marlboro. Sabe que Marlboro é o nome de um monstro de Final Fantasy? Que solta fumacinha? Não, Marlboro é o nome do cigarro que, por sinal, virou um monstro. É verdade, eu lembro dele. E o nome de DJ também, mas no character design, ele estava fumando. Olhou pro... Eu preciso de um nome criativo, deixa eu ver. Ah, ok, Marlboro. Voltando ao assunto. Voltando ao assunto, Shinsengumi. O que a gente tava fazendo em Kedaya? Tava planejando, aí, pô, tem que ser monumental. Vamos botar fogo. Vamos botar fogo em tudo, vamos queimar tudo. Vai ficar lindo. O inferno. O inferno. Eles copiaram Nero, mas tudo bem. Taca fogo! Que nossa, Diego. Igual o Zé, aquele cara satanista. Do piores clipes. Meu Deus do céu. O taca fogo. Eu taco fogo. Isso. Só que os coitados não estavam sabendo. E o Shinsengumi já tava sabendo de tudo. Tá vendo? O Shinsengumi sabia de tudo. Esse informante do fudido tava lá. Falou assim, olha só, abre o olho que esses revolucionários aí querem botar fogo em Kyoto, e agora? Dá um jeito, faz alguma coisa. E eles que gostam de um barulho. Então, ó. O Shinsengumi fala assim, ó. Mas é agora. É agora mesmo. Foram correndo pra lá e falando, vamos pegar esse povo com a boca da botija. Vamos entrar ali, vamos matar todo mundo. Vamos pintar tudo de vermelho. Tudo de vermelho, vamos matar. Aí tava eles lá, cheio de mapinha, né, pro... Imagina eles vão... sentado em Kedaya lá, era uma hospedaria. E isso, fudido dando pé, né? Fudido já saiu já fora. Já saiu fora. Por isso que ele tá aqui no programa. E tava todo mundo lá com mapinha, estudando, então, não, vamos pegar por aqui, vamos botar fogo por lá. Eu imagino, cara, era tão legal porque hoje em dia eles bombardeiam, né? Taca bomba. Naquela época, não, era um bando de maluco com a tocha. Com fogo mesmo. Correndo e botando fogo. Engraçado que o povo era tão bocó que ninguém batia na cara dele. Pois é. Ninguém, todo mundo achava lindo, acho que todo mundo repetia. Enfim. Aí eles estavam lá. Olha que legal, minha casa pegando fogo, olha. Aí eles estavam lá planejando. Um deles falou: eu acho que eu ouvi. Black! Perdeu a cabeça. Morreu. E foram pegos no flagra. Sangre! Morreram bonito. Muito sangre! Gente, foi um massacre, mas foi um massacre. Tão grande. Foi um estrago muito, muito feio mesmo. Que aí começou a desencadear uma série de batalhas. E no incidente de Ikeda que teve o primeiro surto do grande popstar do Shinsengumi, né? Exatamente. Soji Okita. Na verdade, existia um trio. E tinha um trio, né? De era popstars, quase uma banda. É, né? Um trio. Nagakura Shinpachi. Que segundo me consta aqui, o Fujiro contou pra mim que ele foi inspiração pro Zaraki Kenpachi, né? Do Bleach. Eu acho que só no nome. Eu não conheço. O Fujiro que me falou isso. Inclusive, a organização do Shinigami Bleach é muito parecida com a organização que o Shinsengumi tomou depois de Kedaya, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas então, tinha os três popstars. Foi fugido contra isso pra ele. Que era o Soji Okita, o Hajime Saito e o Nagakura Shinpachi. Alguns o Hajime Saito, por exemplo, vocês devem conhecer que ele já apareceu, ele era personagem constante em Samurai X, né? Ele também apareceu em Peacemaker Kurogane, os três apareceram em Peacemaker Kurogane. Mas o Soji Okita que brilhava mais. Ele era o gato do Marius Mizer. Ele era mais feliz que isso, cara. Ele era feliz, ele era muito feliz, cara. Cara, cada um deles eram muito peculiares. Cada um deles tinha características, assim, próprias. Era só deles e o que fazia as fangirls ficarem loucas. E os três não fizeram skin antes deles, então? Não sei. Acho que não ia fazer muito sucesso na época. E os três, eles eram os mais fortes do Shinsengumi. E o Soji Okita, apesar de ser... ele era o segundo mais novo. E era considerado o mais forte, talvez. E ele era completamente feliz, ele adorava criança, ele adorava doce, ele era sorridente e ele parecia uma mulher. Como é que ele parecia uma mulher? Ninguém viu que tinha debaixo daquele negócio? Todo mundo dizia que ele era um homem muito bonito que parecia uma mulher. E existem pessoas que levantam a hipótese dele ser uma mulher disfarçada. Batendo tão bem como ele bate? Quem sabe? Eu acho que isso é um pouco de romance, ele ser uma mulher disfarçada. Mas eu gosto de pensar nisso. Tem um quê de fábula aí. Ah, mas mulheres são legais, eu gosto de mulheres. Enfim, mas não é nada bonito ver mulheres vomitando sangue. Pois é, ele, o coitado, ou ela... Ele, vamos chamá-lo de ele. Ele é. Então. Ele, o coitado, tinha tuberculose. E só foi descobrir isso no meio do porradeiro. Tava porrado, comendo couro, comendo sangue pra tudo quanto é lado, eu, pô. Peraí que tá vindo, é o sangue. Não, não é menstruação, não. Não, era menstruação, não. Vomitou sangue pra tudo quanto é canto. Vomitou, deixou o negócio mais vermelho ainda. O negócio, aí... Do nada, que ele teve uma crise lá na hora, quer dizer, pior forma de descobrir que você tem doença. Aí, né? Ai, me segura, ai, me segura, ai, me segura. Puf, desmaiou. Morreu. Desmaiou. Não morreu. Ele não morreu, ele desmaiou. Não morreu. Quer dizer, né? É uma personalidade do Shizengumi. Não só ele, como Nagakura Shinpachi. Também era um dos seis mais fortes, né? E ele formou o Seiheitai. Que a gente não descobriu o que é. Esse nome não é estranho. Eu acho que ele está em alguma parte do Samurai X. Eu não tive tempo de reler e pensar e ver qual é a importância dele, mas... Depois de a gente contar o que vai acontecer, que vai ser a restauração de Meiji, depois da revolução de Meiji, que é o imperador, 4 anos antes de ele morrer, ele contou todas as histórias do Shizengumi para um jornalista mas... que foi perdido, todas as informações foram perdidas. Todos os escritos foram perdidos e... Porém, foi encontrado em 1998. Cara, esse cara deve estar rico que encontrou isso, cara. Pois é. Rico. Em 1998 ele encontrou... A gente vai descobrir o nome desse livro. E publicou como livro. A gente vai procurar e a gente pode dizer, provavelmente não foi lançado em mais lugar nenhum, né? Só no Japão. E em 1915 ele morreu de velhice. Morreu, coitado. Por que no Japão? Porque só no Japão que eles se interessam pra saber quem foram as pessoas. Né? É muito interessante porque você vê que tem fãs de personagens históricos. Isso é muito bizarro. Enquanto aqui o pessoal fica usando camisa de Renato Russo, entendeu? Usando esse povo ridículo, drogado que morre, lá não. Tem todo um significado, entendeu? Tá, lá é bonito. O povo ridículo que morre não, o drogado que morre não, pô. O Renato é legal, cara. Ele não é legal. Eu gosto do Renato. Então, o Hajime Saito. Hajime Saito deve ser o mais conhecido de vocês. Que ele era exatamente como vocês viram em todos os animes que ele apareceu. Ele era fechado, era misterioso, não falava quase nada. Feio. Ele era feio. Ele era muito parecido com o nosso amigo aqui, né? Que o amigo? Jiro. Ah, sim. Não fala sim. Nada, fica na dele. Fica na dele. Havia um grande suspeito de que o Hajime era um espião infiltrado no Shinsegumi. Por quê? Porque ele, apesar de quietão, né? Ele era meio revoltado. Ele executou vários membros corruptos do Shinsegumi. Mais que obrigação, certíssimo. É, né? Ele era tipo o justiceiro da época. Robô morreu. Era o justiceiro da época, claro. Né? Ele, durante a Guerra Boshin, acharam que ele tinha morrido. A Guerra Boshin, que a gente também vai explicar daqui a pouco. Que foi o fim disso tudo. E aí o que, que ele fez? Correu pra Aizu. E vamos embora. Ele chegou em Aizu, se alistou lá numa tropa da Fênix, que eu não sei direito qual é a dela. E, porém, durante a guerra, o castelo de Aizu caiu. Não é que o castelo caiu, ruiu, não. É que o pessoal de lá morreu e tal. E toda coisa lá caiu. E ele fugiu mais uma vez. Fugiu pro sudoeste. Só que quando ele chegou lá, prenderam ele. E virou prisioneiro de guerra. Que triste, cara. Depois disso ele foi solto, mudou de nome, virou Fujita Goro. Que é parente do Fujiro. Certo? Eu acho que é o mesmo, eu acho que eles são a mesma pessoa. Deve ser, cara, tá escondendo o jogo. Ele trabalhou como policial em Tóquio. E durante todo o resto da sua vida ele não falou nada que ele tinha participado do Shisenomi. Fingiu que era. Você acha que ele vai abrir o jogo e de repente ele tá lá, o imperialista lá, entendeu? Mas mesmo ele sendo quieto, sendo na dele, era outro bebum. Adorava uma vodka. Adorava uma cachaça. Cara, a caninha da roça. Adorava. Era como é a Viagra do que, Luan? Do Cabral. O Viagra do Cabral. É a cachaça do mal que o Luan tem aqui. Mas ele morreu. Mas ele conseguiu morrer de uma forma tão fofa. Pois é, ele tinha 71 anos. Ele falou assim, ó, ele pensou, peraí, tô mal, meu Deus do céu, não posso fazer uma jogada aqui, não. Vou sentar. É, ele morreu de úlcera estomacal. Por que estomacal? Porque fígado ele não tinha mais, né? É. Meu Deus. Só pode, cara. É, saquinha não deve afetar o fígado. Meu pai. Poxa, eu tô morrendo, tô agonizando, tal. Mas peraí, eu sou o cara legal, sou o cara cool, sou o cara tranquilão. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou morrer sentado. Eu quero morrer de uma forma cult, né? Ele morreu sentado, cara. Você conhece alguém que morreu sentado? Ele sentou bonitinho e ó, pronto, vou morrer. Aí morreu. Agora peraí, a gente tá dizendo que ele ficou em pezinho sentadinho. Não. Podia ter, ele encostou as costas, lógico, as costas no lugarzinho lá e... Não, mas japonês não senta que nem a gente, né, cara? É verdade, como que ele morreu sentado, cara? Pois é, né, cara? Ele é bom. Mas por que a gente falou desses três popstars? Só pra saber que existiam fangirls. É, pra dar uma ideia de que no Japão eles não ligam muito... Eles ligam muito, né? Eles ligam pros fatos, pro que aconteceu. Só que eles vão além. Quer saber da vida da pessoa e veneram. É a personalidade, e eles são fãs, e tem gente que defende o Shinsegumi. Sabe, tem gente discutindo em bar agora no Japão, um defendendo o Shinsegumi e outro defendendo os imperialistas. Enfim, né, deveria ter aqui, né? Já deveria ter aqui, Duque de Caxias? 100 e poucos anos depois. Triste, mas enfim. Vamos voltar, porque é interessante que a gente fez esse... A gente deu um spin-off ridículo. É. Vamos fazer o seguinte. Player 1, Shogun, e o Shizengumi. Player 2, imperialistas, fazendeiros, todo mundo que quer bater. Aham. Uhum. E esses imperialistas do Player 2 foram para onde os aposentos, né? Como é? Kedaya. É, depois de Kedaya, depois que eles foram lá, queriam botar fogo, mas não conseguiram, morreu todo mundo. O que que aconteceu? Player 1, win. Player 1, win, e ficou pop demais, cara. Muito pop. Todo mundo tinha medo deles, né? Mas depois daquilo tudo, depois que eles viram aquele monte de sangue... Aquele sensai, quando eles descobriram aquilo tudo, foram lá, pegaram na boca, com a boca no botijo. Japonês gosta de um sangue, né, cara? Gosta. Aí, pô, ficou bonita a minha parede demais, adorei, cara. Eu sou seu fã. Um monte de gente resolveu entrar pro Shinsengumi. Ah, pensei que um monte de gente queria jogar sangue na parede. Não. Não, de certa forma, um monte de gente entrando no Shinsengumi é mais paredes vermelhas em Kyoto, né? Ah, bom. São mais paredes vermelhas, problema de concordância. E um monte de gente começou a entrar. E aí eles pensaram, pô, vai virar baderna, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Vamos organizar. Ficou assim. Eles tiveram um comandante, dois vice-comandantes, um conselheiro militar, dois espiões. E falaram, ó, tem essa cambada toda que você listou aí. O que a gente vai fazer com eles? Vamos dividir eles em 13 tropas. Exatamente. E botar um capitão em cada uma. Inclusive os três que a gente citou, o Shinpachi, o Soji e o Saito, eram os capitães das três primeiras tropas. Que, inclusive, eram por volume de força, de certa forma, né? O primeiro era o mais forte, o décimo terceiro era o mais fraco. O décimo, são 10. Tipo Claymore, né? Enfim. É. O décimo terceiro era mais fraco. E foi isso, né? Shinsengumi organizadinho. E Shinshishi tá lá na dele. Exatamente. Mas agora, o recado que o Shinshishi quis dar foi dado. Existia ali um grande movimento que era contra... Que o Shogun, as decisões do Shogun nessa abertura para o Ocidente, e alguém precisava fazer alguma coisa. E esse foi o primeiro ato, né? Digamos, um dos primeiros atos que veio desencadear uma série de batalhas visando entregar o poder mais uma vez. Nessa época, o pau tava comendo na empolha, né? É. Aquele carinha lá tava tendo um monte de ideia, tava saindo na rua com a cabeça do Che Guevara. Aí chegava a ditadura. A todo mundo anda camisa de Guevara. Eu mandava, não ando camisa de Guevara. Até os acéfalos. Eu também não. Aí mandava ele, segundo me chegava, né? Mandava pro pau de arara. Pensou demais, pensou um pouquinho muito alto, morreu. Mas a coisa acontecia na encolha. Não tinha muita coisa ainda. Porém, o imperador lá na prateleira. Porém, os xixi começaram a ganhar muita força. Quando aconteceu o seguinte, um dos feudos de Shoshu, ele foi tirado. Do Conselho Imperial. Do nada, assim. Ó, não tô querendo ser aqui não, ó. Sai fora. Vazar. Exatamente. E a partir daí... E eles ficaram sem sentido. E todo mundo começou a pichar o Shogun, né? Era. O Shogun, essas atitudes deles, abrindo... Na verdade, não foi todo mundo. Eles ainda eram minoria. Na verdade, a oligarquia que se beneficiava... O Shogun tava adorando, né? Era dinheiro, ele tinha dinheiro, tinha os benefícios e tudo mais. É. Então não tinha que reclamar nada. Deixa o velho morrer lá, o imperador morreu. Mas os imperialistas, eles eram minoria. Eles estavam em pequeno número, até de certa forma. Lógico que são imperialistas, uhum. Menor escala. Porque eles não eram treinados. Até porque, eles eram muito mais ideal do que luta. Que força pesada. Que força. Apesar de que eles tinham força. E com esse problema de Choshu, eles aumentaram mais ainda na sua força, né? E depois o feudo de Satsuma, o feudo das batatas... eles vendiam batatas. Eu lembro desse Samurai X também. Eles vendiam batatas e tinha toda uma piadinha com eles serem os batatas. E uau. Whatever. E Choshu e Satsuma formaram a principal força de ataque dos imperialistas. Aí foi o seguinte, eles começaram a planejar. E eles estavam cheios de planejamento. E eu tô parecendo um Jiririca. Enfim. Eles estavam cheios... Batalha aqui, batalha ali. Querendo batata mudar. Aqui, batata lá. Batalha aqui, batalha ali. Então, o que eles queriam na verdade? Vamos mudar isso. Eu não aguento mais esse povo. Então vamos mudar. Eu não quero mais o Shogun e agora... Só que o pessoal do Shogun ficou sabendo. E tava rolando todo um plot. Tava rolando todo um plano maléfico dos imperialistas. De botar o Shogun no chinelo. Exatamente. E eu falei aí, o Shogun falou assim, olha aqui. Vou avisar pro velho. Que tem gente se rebelando. Que não tem esse direito de se rebelar. Porque eu sou o Shogun. E eu tenho o direito... De fazer de policiar e de dar editar leis e tudo mais. E tem gente que não tá aceitando isso, que tá indo contra a boa gestão do Japão. Então vou avisar pro velho, apesar do que ele não vai fazer nada, que eu falar vai ser feito tal, eu não zero a esquerda, mas vou avisar só pra dizer que eu avisei, só pra constar. Esses malucos estão achando que podem tomar alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte: junta a cambada aí, Aí juntaram 15 mil soldados. Meu Deus. Pra entregar uma carta. 15 mil. Não era o concurso público. Não, faz um certo sentido, porque eles devem ter pensado, pô, talvez os caras já tenham feito alguma coisa, né? Vamos levar um número 5. Depois daquele negócio de Kedai, pra gente levar botar fogo em Kyoto, qualquer coisa pode acontecer. Pois é, né? Os caras são malucos. Aí juntaram 15 mil, pegaram a cartinha, simbora. Isso pra entregar a cartinha. Isso porque não tinha e-mail, porque isso era mais fácil. Pois é, né? Aí vai, pocotó. Ficaram mó tempão pra chegar em Kyoto e tal. Chegaram em Kyoto, quem tava lá? Sei lá, Kojak. Os e-mails. Kojak. Não, Kojak não estava lá. Jack Bauer também não estava lá. Fujiro. Fujiro tava lá, mas ele... Enfim. Fujiro tava lá, mas tava escondido, né? Tava transparente, é verdade. Quem estava lá? Os imperialistas. Chegaram batendo a espada e falando, aqui, ó! Vem, cai dentro, meu irmão! Eles já estavam sabendo todo desde mundo incorporou o Perry, né? Todo mundo, cara, chegou ali, eles olharam assim... Eles tinham assim? Tomado o Kyoto. Tomaram o Kyoto porque já sabiam que ia vir esse povo todinho pra pegar uma carta. Aham, uhul, Kyoto é nossa. E aí daqui ninguém passa e pode dar essa carta aqui que eu vou queimar. Eu gosto de botar fogo. Eles vão botar fogo. Pois sabe. É, eles adoram botar fogo. O negócio deles é botar fogo. Com fogo? Eles tá com fogo. Vou queimar essa carta e tu não vai entregar pro velho não, entendeu? Porque nós que somos bonzinhos e vocês que são os covardes. Agora, o Shogunato tinha 15 mil, certo? É. Os imperialistas tinham menos. Só que o Shogunato pisou na bola. Não foi preparado, né? Foi todo capenga pro negócio. É, eles foram entregar uma carta, né? Eles não foram guerrear. Pois mas... é, e aí os monarquistas estavam prontos pra botar fogo, pra cortar a cabeça. E fizeram, pra descer, cara, o caralho, pra botar a banda. Fizeram muito bem com estratégias maravilhosas. 3 por real, né, cara? 3 por real, cara. Se tinham 300, digamos, eram 15 mil. Um imperialista para cada 3 player... Um player 2 para cada 3 player 1, entendeu? Ou seja, eram 15 mil do Shogunato e apenas 5 mil dos imperialistas. Exatamente. Só que eles tinham estratégias demais, né? As estratégias deles eram muito inteligentes. Eles estavam brigando na cidade, sei lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos correr. Bom, isso durante 4 dias, é bom deixar claro. Ah, não. A batalha durou 4 dias. Só que eles pensaram, pô, pé na tábua, né? Simbora. E Shogunato atrás. E eles correndo e Shogunato atrás. O que, que eles faziam? Se metiam em becos, em ruas estreitas. E faziam com que o pessoal do Shogunato entrasse, né? Tivesse que ficar em filinha. Ficou em filinha, filinha de dois? Não bota fogo, não. É diferente. Não, cara. Saca a espada e perdeu o Playboy. Perdeu. Aí vai o elevadorzinho, aí vai fazendo fila. Ó, vai caindo. Só saindo espirrando. Ficou difícil, tá tendo muita gente? Corre. Tá se afogando no sangue, começa a correr. Tá se afogando no sangue? Corre. Chegou em outro beco, mata. Foi nisso por 4 dias, no final não sobrou Shogunato pra ninguém. E o que aconteceu? 15 mil mortinhos. Eles, o imperador, o velho, levantou, tomou remédio, tinha que tomar. Não, na verdade não morreu os 15 mil não, né? Fugiu um bocado. Depois dessa batalha, dessa primeira batalha, que foi a batalha de Tobofushimi, que foi uma batalha absolutamente sangrenta, começou a Guerra Boshin, que foi uma guerra que teve várias batalhas, foi a guerra que pôs fim ao Shogunato de vez. E nessa guerra entrou todo mundo, né? Todo mundo. Entrou Shinsengumi... Entrou o outro lá, o... Qual era o nome? O Shinchogumi, que era o correspondente do Shinsengumi, Kinyedo. E que era do irmão, comandado, que era comandado pelo irmão do Soji Okita. Entrou todo mundo, entrou força, entrou exército, entrou a cambada toda, e o pau comeu em várias batalhas. Aí o pau comeu na Guerra Boshin, né? Morreu gente pra tudo quanto é lado, os monarquistas eram mais espertos. Isso tudo, enquanto isso, lá no palácio do imperador... Ele lá mexendo naquela osteoporose toda, mexendo pra chegar lá e meter a cara na rua e falar assim, olha aqui, RPG lá fazendo... olha aqui, acabou o Shogun, né? Só que ele não tava falando com tanta desenvoltura assim, é, né? Ele tava, acabou o Shogun, tá? Eu não quero mais esses caras mandando e-mail, agora eu mando, tá? Enfim, ele deu o recado, acabou o Shogun, eu mando, e os imperialistas ficaram felizes porque é tudo que eles queriam. Só que o Tokugawa não gostou da ideia, né? Eu, como assim acabou o Shogun? É, Tokugawa, olha aqui, seu velho. Como assim você me disse pra te proteger e agora você tá falando que eu não presto mais? Quem você tá achando que é, meu filho? Vai tomar na beça. E foi o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que o Tokugawa tomou na beça bonito, né? Bonito. Tokugawa, vai tomar na beça. Nessa hora todo mundo apareceu e desceu o pau nele. A força do velhinho, ele subestimou o velhinho. Ele virou e falou assim... Não, não tem isso não. Eu vou resistir. E isso, o velhinho tá doido. Transforme ele essa forma decadente em Munha. Exatamente. O velhinho ele vai mudar de ideia, isso é coisa de tempo, de fase e tudo mais. Faz uma ova, foi lá. O que, que a cambada fez? Desceu pra Edo. Desceu pra acabar com o desceu de pra Edo e ó, Tokugawa, quero ver você falar isso na frente da minha espada, ó. Ai, Tokugawa, que não é nada de bobo. Falou assim, tá bom, gente. Beleza, vamos beleza. Vocês são muito legaizinhos, eu adoro vocês. Cara, eu só queria brincar, vocês são chatos, esse negócio. Eu não falei aquele velho babão, tudo mais. Era tudo mentira, eu tava brincando. Pois eu tenho intimidade com o imperador. Vocês não entendem a brincadeira, cara. Povo chato, beleza? Ó, vocês aí que gostam do Shogunato, ó, te vira. Tô indo embora, tchau. Shogunato? Como assim? Eu, Shogun? Agora, como assim? Agora, meu, adeus. Tchau. Enfim, aí ele deu no pé e digo mais. Ele, o Shogun, o Tokugawa da época, são vários Tokugawas, né? Né? A sucessão do Shogun era hereditário. E esse Tokugawa foi espertíssimo. Foi lá, se rendeu, ainda conseguiu um conchavozinho, um cargozinho de importância. Pois é, né? Mas a gente já vai chegar lá. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, o pessoal, ainda tinha gente que gostava da ideia do Shogunato. É, pô, ser Shogun é mó barato, mó legal, eu quero. E aí, o que eles fizeram? Vamos pra cima, vamos criaram pro alto. Criaram o mundo autista deles. É, vamos pro alto. Exatamente. E fundaram um lugarzinho lá chamado Ezo, que era onde eles podiam se juntar e pensar, não, peraí, eles estão ganhando, mas a gente tem que conseguir virar essa tábua. Tem que fazer alguma coisa. Vamos, a gente não pode deixar a peteca aí. Ainda que o Shogun tenha desistido, a gente acha que ele tá comovido por uma força muito grande, mas nós acreditamos nos princípios do Shogun. Então vamos manter isso. É isso, cara. O que a gente faz? Vamos ficar aqui. Não sei o que quem vai fazer, Antes de eles decidirem o que vão ficaram fazer... Ficaram 6 meses pensando o que iam fazer. O pessoal... Até tomar na vez. Ficaram bebendo enquanto isso, né? Pois é, né? Tchá, tchá, tchá, cortou a cabeça de todo mundo. E aí, finalmente, o imperador estava no poder novamente. E aconteceu a restauração Meiji. A restauração do Meiji. O nome do velhote era Meiji. Meiji, cara. O velhote que não era velhote. Que não era velhote. É, né? Mas não tinha voz nenhuma, pra mim não era tinha. Morto. É, pois é. Enfim, ele tinha que ter tuberculose. Ah, mas calma, Okita morreu. Nesse meio tempo, Okita morreu. No meio da Guerra Boshin, ele passou mal, levaram ele pro hospital, ficou lá um tempão, morreu. Tuberculose. Ele que era a mulher. Ele que era a mulher, super feliz, morreu de tuberculose. Fazer o quê, né? Tadinho. Coitado. Mas aí que foi o que aconteceu. O que foi a restauração Meiji? Meiji foi justamente aquilo que os imperialistas queriam. Só que aí todo mundo acabou se pegando muito na ideia de imperialista e de Shogun. Esqueceu completamente o pessoal que foi de fora. Mas vamos lembrar, o que eles queriam? Eles queriam que o Shogun parasse de dar as ordens e desse o direito de falar e decidir diretamente pra quem deve, que é o imperador. Porque o Shogun que seria responsável pela abertura dos portos, dos estrangeiros e tudo mais, e que o imperador talvez conservasse, né, todo o valor de nacionalidade e tudo mais, e que seria tudo muito diferente. Aí o que eles fizeram? Depois de eles conseguirem o que eles queriam, acabando com o Shogun, o que eles deveriam fazer? Vamos botar em prática aquilo que a gente... É, né? Vamos fechar os portos de novo, vamos botar esse bando de louro pra fora, esse bando de alemão pra fora. É. Morro é nosso, cara. Eu também. Só que eles olharam lá de cima, pensaram... Pô, é que eles não estão atrapalhando muito não, né? Olha só, sair, um monte de coisa, cara. A gente evoluiu. As criancinhas estão nascendo com olho azul. É, desde que eles chegaram aqui, a gente evoluiu pra caramba, a gente aprendeu um monte de coisa. Eles ensinaram a gente tal de inglês aí, né? É. Esse pessoal que fala com a língua estranha. Yeah, bro, né? Yeah, bro. Então. Yeah. Come on, bro. Vamos deixar eles aí. Agora eu falo, mas qual é a razão do furdunço todo se no final eles deixaram tudo como estava? Acabar com os shoguns e centralizar o poder na mão de uma única pessoa. Mas aí que tá, a minha revolta é que o shogun, de verdade, não teve culpa de nada. É, né? Ele não teve. Ele não teve culpa, ele só pagou o pato. É, que bom que ele não morreu, né? Saiu fora. Enfim, né? Vai entender esse povo, é tudo triste, tudo suicídio, cara disso. Eles queriam não matar. É, eles queriam pintar a parede de vermelho. E que ficou um must, né? Super must, fashion. Must. Então... Aquele vermelho sangue, crimson. Então, restauração. Meiji, imperador mais uma vez com poder, e o Japão continua a sua só história. Que aí rolou o Caixa 2, né? O Caixa 2, porque aí que tá, voltou o poder pro imperador, mas na verdade o que aconteceu? Quem é que financiou os Ishinshishi? Quem é que deu arminha e que deu voz pro Ishinshishi? Foram os daimyos revoltados com as diretrizes do Shogun. E sabe o que aconteceu? Saiu o poder da mão do Shogun, foi pra mão de quem? Dele. Eles comeram no pratinho do Shogun, ou seja, pois um é, bando de picareta. Tem aquele cargo lá na prefeitura, você ajudou a gente, vai lá. A dentadura? Então, é isso. É, uhum. Você foi lá, eles tiraram do Shogun, mas em vez de abolir esse poder, não. for pra eles. Pois é, inclusive, novamente, remetendo a Samurai X, o Kenshin é extremamente indignado com isso, né? Ver as pessoas com quem ele lutou, que ele lutou lado a lado, terem se entregado totalmente ao que eles criticavam. É, né? Fazer o quê? Acontece muito aqui no Brasil, a gente conhece muito bem isso. Pois é, né? E assim acabou o fim do Shogunato. Acabou o fim do Shogunato. Chegou o fim do Shogunato. É, acabou o Bakumatsu, que é o fim. Que é o fim. Quer dizer, americanos felizes, japoneses felizes, não sei, felizes, não sei. A aparência deles tá bonita. É, né? Enfim, japoneses satisfeitos, acabou com o Shogun, imperador velho. Não, é aquela mesma coisa de sempre, né, no mundo todo. Quem tem dinheiro tá feliz. Quem não tem, tá fudido. Quem não tem, começa a revolucionar pra tirar o poder de quem tem. E é isso aí. É, pra começar a ter, e aí terem outros que não tem. E aí começa o ciclo, e é isso aí, entendeu? Yeah. Anyway, é isso aí. História maravilhosa do Japão, depois da restauração de Meiji, mais um período japonês inaugurou-se, mas não é pauta do nosso programa. É. Ok, então... Fim do Bakumatsu. Valeu, Fujiro. E espero que você esteja com a gente aqui em vários outros programas, tá bom? É isso aí, você que gostou, se quer saber mais um pouco sobre isso, vai no Wikipedia, procura livro, procura esse livro aí que foi publicado em 1998, que a gente não sabe qual é. Diz pra gente qual foi. Do Shisengumi, vai ver Peacemaker Kurogane. Peacemaker Kurogane, tem um Bakumatsu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Envie mensagens de voz também, com informações extras ou então correções. Porque vão ser bem-vindas. Exatamente. E estude um pouco de história, se divertindo e visualizando de maneira legal o que aconteceu no Japão, porque é interessante, não é chato, não. Aham. Uhum. Ok? Se é fini. Se é fini. Vamos aos lançamentos para esta quarta-feira, dia 18 de julho. Phantasmagoria com seu novo single, Kami Uta. Gilgamesh com Reason of Crying, um mini-álbum. Miyavi chegando também com seu mini-álbum, Seven Samurai Sessions, We Are Kabuki Boys. Também lançando nesta quarta-feira, D com Okasaki Somenikeri, Max Single. Vidol com Cloud, Max Single. Hamasaki Ayumi lança aí seu novo single, Glitter, Faded. Bloodstained Child, Mosaic, novo álbum. Kimura Kaila lança seu novo single, Samantha. Kinky Kids voltam com 39, novo álbum. Acid Man com seu novo maxi single, Remind. Triple A, Natsumono, mais um maxi single. Harikali com Cyborg Oretachi, um novo álbum. E finalizando, Sofia, com seu novo single, Oshi. Muito legal jogar. Não, não vou falar mais legal. Chega de legal, você, cara. Você, né? Tá muito otimista isso, otimista, né? Otimista demais. É verdade. Politicamente correto, eu diria. É, foi... Digamos que foi... Insuflado de regozijo. Anyway, corta isso. Não. Foi bacana. Bacana, coisa legal, né? Foi. Foi bacana jogar. Regozijante. Regozijante. Jogar Wii. Regozijante tá certo, não tá? Vamos ver o dicionário. Acho que tá, regozijante. Tá. Eu nunca sei onde bota o Z, onde bota o J, mas tudo bem. Então, mas enfim, a gente okay. Escreve mesmo, né? Ou então, é regozijante? Regozijante. Tá? Ah, okay. É muito. Foi muito. Vem. Ah, que foi legal. Foi muito legal. Foi muito regozijante jogar pela primeira vez o Wii. Ou não, né? Eu fiquei um bocado decepcionado com aquilo. Ah, eu adorei, cara. Pode queimar todos os jogos. Só salvem o Wii Sports. E o tênis, que é o melhor, cara. Eu adorei o tênis. O tênis é legal, mas podia ser melhor. Sei lá. Legal, cara, só são gritar. Protótipos, cara. São jogos demo quase. Ah, pô, o esporte. A gente jogou muito legal. A gente jogou Bleach, né? Era só sacudir. Eu quero jogar. Eu quero jogar o Mario Tênis. O Mario Tênis deve ser maravilhoso. Cara, você pega, sei lá, se tem um conhecido aí, sei lá, tem alguma deficiência mental, bota um joystick na mão dele. O emote na mão dele. Ele vai ser. Tchuco, né? Ele vai adorar. Eu tô adorando. O que é o mais legal do Wii é a criatividade da Nintendo pra dar nome pros acessórios, pra outras coisas, né? Fala aí, emote, Nunchuk. Uau! Uau! Uma coisa. Os outros eu não sei, mas deve ser tudo legal, assim. Muito legal. É tipo um nome de bandas ok, quase, né? Enfim. Cada instrumento é uma banda. Muito bom isso, enfim. Cada acessório. Enfim. Foi muito legal. Eu adorei. Foi uma experiência muito legal. Só faltou a parte sonora, né? Porque eu joguei tênis, só faltou gritar igual o Guga. Porque o lugar. Não, era o mais legal também é que o emote tem barulhinho, né? Você tem, mexe ele, faz. Ele faz. Toque, toque, toque, toque. Bem legal. Muito legal. Não cospe em mim, cara. O Fujiro também jogou o Wii com a gente, ele adorou. Adorou, mas lá no Japão já conhecia o Wii. Porque ele está em todos os lançamentos, meu filho. A classe dele é absurda jogando Wii. Cara, impressionante. Ele joga como samurai. Impressionante. No Bleach ele matou todo mundo. Fala aí, Fujiro, o que você achou do Wii? Kono Goro ni wa Yoshikito, o que eu garoto, posso dizer sobre o Wii é que o Wii é um videogame espetacular. Apesar que eu não tenho muita intimidade com a nova tecnologia do mundo, mas eu não fui tão bem como vocês estão dizendo. Não, Fudiro, fala sério. Só deu ele, cara. Só deu o Fudiro. Todo deu mundo. Comigo, só dá cara. Uma janelinha, o pessoal parando. O problema é o Fudiro. E quando ele me venceu no Bleach? Deve até palma, Fudiro. Cara. O pessoal bateu palma pro Fudiro. Fudiro é foda. Você é o imperador. Você foi o Shogun. Enfim, né? Mas eu fiquei decepcionado de certa forma com ele. Porque. Cara, um vibrador na sua mão que você fica mexendo, qual cara, a graça disso? Você ainda não experimentou as funcionalidades do Wii. Nem do vibrador. Eu não quero experimentar. Do vibrador. Mas é que, cara, desde quando eu era moleque, desde que eu tinha uns 13, 14 anos, eu ficava imaginando realidades virtuais, sabe? Aquelas roupas cheias de sensores e tudo mais, e que eu fosse realmente um personagem, que eu mexesse e que ele fizesse junto, e o Wii não, sabe? Eu também, isso é legal. O Wii você mexe o seu pulso um pouquinho, e o personagem na tela dá uma espadada super legal. Fez mortal pra trás, sei lá, e fazer alguma coisa estranha. É. O exagero desse povo. Mas é. Uh-huh. Bem feito. E outra coisa, assim, meu sonho de modernidade era você jogar um tapete no chão e dançar e ganhar ponto. Hoje é possível com DDR e com Bumper Up. Enfim. Tudo pra mim é lucro. Ou seja, tênis, gula, tudo no esportes. O Diego tem metas bem pequenas, né? Exatamente. O tênis é maravilhoso. Pode queimar tudo. Bleach, queima Avatar, queima todo queima mundo. Queima Dragon Ball. Queima... Cara, o que, que foi aquele Dragon Ball, cara? Qual o nome daquele jogo? Foi o Tekkaichi, não foi? Que é queima triste. Queima ele, Jesus. Queima ele. Muito triste. Muito triste. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Mas... Não tem emoção nenhuma. Você fica jogando o negócio... balançando a mão e muito triste, muito ruim. Realmente, quem quiser conferir e ver nossas belas faces. Lógico. Estreando, inaugurando o J-Spot, que é o seu lugarzinho, que é o buraquinho, onde a gente vai jogar as coisas, fotos, tudo que a gente falar aqui, todas as referências, você vai poder acompanhar em tempo real com o nosso J-Cast. Tudo que a gente vai falando, você vai poder acompanhar visualmente agora. Aí, embaixo do player, vai ter um botãozinho escrito J-Spot. J-Spot, que vai abrir... Né, o espacinho, que vai ter tudo lá que a gente vai separar carinhosamente para vocês. Vocês acompanharem junto com a gente e não ficar boiando e vendo navios. Inclusive, o vídeo da gente jogando o Wii. É uma pena. Exatamente. Que o Fujiro ficou com vergonha e não quis aparecer nas filmagens. Não quis aparecer, cara. Ele fugiu. Isso é uma tecnologia. Ele tá em tudo, né? Lançamento... Peraí, calma. O Fujiro fugiu. Fugiu. É. Por que raio você fugiu, Fujiro? Enfim, ele tava lá atrás da câmera, tava fugindo. Aparece ele. Não, enfim. Não vamos discutir com ele, que é uma pessoa vivida. É, né? Não é? Então, Fujiro vai aparecer na próxima vez. A gente promete que ele vai aparecer. E é isso aí, você vai poder acompanhar tudo que a gente tá falando diretamente no J-Spot e vai se sentir a pessoa mais instruída do mundo. Ou não. Porque a gente dá isso tudo, né? É isso aí, J-Spot é o máximo. E as J-Cats? J-Cats é o nosso novo concurso. Pra você que clamou por uma voz feminina no J-Cast, chegou a vez das meninas se rebelarem e mandar a sua fotinha e um sample da sua voz para ganhar um minuto em cada programa, falando o que bem quiser. Isso aí, mandem suas fotos. Se você quiser dar uma receita de cookies, você vai dar uma receita de cookies. Seja criativo, que vai contar também a criatividade. Com certeza. E a J-Cat vai ser eleita usando o nosso novo, a nossa nova tecnologia do J-Spot. Ela vai estar sua fotinho, o pessoal vai votar. A enquete vai ser o máximo, vai votar também pelo Orkut. Se você não entrou ainda na nossa comunidade, aperta no botãozinho J-Cast do Orkut. É, então mandem os seus e-mails com foto, com qualquer coisa que você quiser escrever e com o sample de tempo que você quiser de e voz. E não mande foto dos gatos de vocês, que a J-Cats são vocês, meninas. Vocês, meninos, não tá, são gatos. Tá, não são seus gatos. Então mandem para alojcast@gmail.com. Bem, e como é uma voz feminina, não aceitaremos e-mails de tios e IOIs, tá? E não adianta mandar fotos por mensagem de voz, nem se descrever. Tem que mandar foto. Aham. E não sejam fotos de celular. Fotos, mais ou menos, de pixels aceitáveis. É isso, tá. E é isso aí. Lançado J-Spot, lançado J-Cats. Umas J-Cats. Quem serão as J-Cats aqui, nossa. E é isso aí. O Wii é o legal, muito legal, entendeu? Enfim, eu me satisfiz com os tênis Wii Sports. Você quase acertou a cabecinha. A cabeça do cara. Coitado. Impressionante. Cara. É, o Dark também quase acertou. Mas a galera foi super lá, divertido, mas... entendeu? Eu gostei e vou voltar mais vezes para jogar tênis no Wii Sports. Quase fizemos um We Have a Problem lá com o Diego também, o Strap quase... Uh-huh, o meu também, o meu voou mais ainda, cara, só que não filmou. Vocês vão ver na filmagem. Exatamente. O Strap dele voando. Olha, jogamos bot, eles jogaram golf, jogamos assim, Dragon Ball, jogamos assim, N coisas que são desprezíveis, porque o que presta é tênis. O tênis realmente é muito legal. É POC, cara, você bate com POC. Muito legal. Enfim, o Wii é uma experiência de vida, a minha experiência de Wii foi bom pra mim. Não sei se foi bom pra ele, mas foi bom pra mim. Eu esperava mais, né? Mas até que foi bom. Tá, foi muito bom e eles são chatos mesmo. Wii é o máximo e joga em Wii. Não compre o PS3. Smash my Wii! E cuidado pra suas contas não serem canceladas na live. Tá bom, chega, chega. Vontade de dar umas porradas agora, depois desse assunto. Vontade de pintar as paredes também? De vermelho. As paredes do Luan ficariam bonitas, vermelhas. Não, depois eu vou ter que limpar tudo com Coca-Cola, não façam isso. Pra que limpar? Vermelho é lindo. Ah, muito legal. Cara. É, diz isso pra minha mãe. É, enfim, né? Quer dizer, como não tem um Shogun, não tem nada, vamos terminar o programa porque o Imperador quer. E agora ele manda. Na verdade, a gente vai terminar o programa porque tá todo mundo morrendo de sono. Ah, eu tô morrendo de sono, você não tem ideia de como eu estou... com sono e eu vou... Exatamente, ninguém precisa saber que são 10:05 da manhã. É, ninguém precisa. É verdade, gente, ó. Tchau, vocês são muito legais. Mandem mensagem de voz, vocês foram o máximo. Mandem e-mails. Quem não conseguiu, participe. Por favor, consiga, tente. Mande novamente. Sugestões e temas interessantes como este pra você. E estaremos esperando as J-Cats. As J-Cats. As J-Cats. Enfim, gente, tchau, tchau. Tchau aí, o Fudiro. Valeu. Então é isso aí, JKS, chegando ao seu final e até a próxima segunda-feira. Boa noite, gente. É, boa madrugada pra você. Vamos todos dormir, tchau, tchau. So don't be me, whisper. Don't tell the lemon sugar now.